a origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Eu bebo sim, eu bebo sim. Olha aí a música. Olha aí, Cid Moreira começa o nosso salmo. Termina com a voz de Deus, então disse. Acho que todo podcast vai começar assim, já virou uma marca registrada no Não Ovo. E estamos aqui no terceiro podcast do Não Ovo, com a nossa bancada maravilhosa, mais uma vez, Brian Rizzo, tudo bom? E aí, tudo bom? Tudo bem, tranquilo, Igor Seco. Fala, meu povo! E Luigi Hipster. Olá, fiéis ouvintes, estamos de volta para a terceira semana de Não Ovo, quem diria? Cara, tá ficando muito bom isso, que você já tem vinhetas próprias. Tipo, o Brian fala, oi, o Igor Seco já tem a fala dele, o Luigi também. E eu aqui, né, meio que tentando comandar essa parada aqui, Cid Cidoso. Eu adotei esse apelido a partir do último podcast. Sim. Cid Cidoso, vai ser meu nome agora. Legal. É legal. Acho que vale. É legal. Se tiver algum merchan de shampoo, dá pra ser Cid Cidoso. Cid Cidoso. A gente se apelidar, evita que os outros façam isso. Inclusive, é um bom tema para os próximos podcasts aí, de repente, fazer apelidos. Apelido. É verdade. É bom, acho que é interessante. Acho meio triste você ter que se dar um apelido, né? Senão que você não tinha amigos, né? ou então o cara é precavido, né? Eu vou lá, o Joãozinho é o Baleia, o Juquinha é o Goiaba. Eu não tenho amigos, ninguém me dá apelido, eu vou inventar meu próprio apelido. Prazer. Super Luigi. Prazer, Luigi Geleinha. Inventa o apelido pra... Prazer, Luigi Geleinha. Mas eu acho que os apelidos agora vão ser os nicks dos jogadores de LoL. Ah, eu sou o Joaquim... Olha, o Dark Souser, Blacker, Minecraft, Havert, Fikers, Titer. Eu acho que os apelidos vão ser só isso. E aí, Juquinha Gamer, Wither Wiker? Daqui a uns anos o barato vai ficar louco. Enfim, o podcast de hoje, como já é normal aqui também, já virou uma tradição, o pessoal tá conhecendo um pouquinho mais a gente, né? Então eu sempre faço uma pergunta do caderno de perguntas. Pra vocês, que é pro público, né, entender um pouquinho mais a personalidade do coraçãozinho de cada um. O maior caderno de perguntas do mundo, né? Você tá ficando meio sem pergunta. Mas a pergunta de hoje eu vou fazer pra todo mundo, então, pra tentar otimizar. Que bichinho de estimação vocês têm? Olha, que pergunta bonitinha que caiu aqui no meu caderno de perguntas. Que bonitinho. Eu não tenho, cara. Okay. Eu tenho um Tamagotchi. Ok, a pergunta foi boa, a resposta é uma bosta. Tem um Tamagotchi. Quando ele morre, eu aperto o botão atrás dele e ele volta. Eu tenho uma cachorra que vive na casa da minha mãe. Mas então não é tua, é da tua mãe. Não, é minha cachorra. A cachorra da minha mãe. Uma vez a minha mãe quis dar a cachorra, eu falei, não, você vai ficar com essa cachorra porque ela é minha. Ela tá cuidando até hoje da cachorra. Pai é quem cria. Dona é quem cria. Não é quem teve, não é porque você pariu a cachorra que... Não é assim que funciona. Bom, eu tenho dois gatinhos lindos, o Walter e o White, né? O Jorge Gilberto, os mais namorados. Vão perceber que é uma homenagem, claro, a ele, Walter White de Breaking Bad, que é um pretinho e um branquinho, o Walter White. Ficou fácil pro branquinho, ele é o branco, ele é o white, né? Ficou maneiro. Ficou bom. Meus amores, meus filhos, um beijo do pai. Tão se ouvindo. Vocês tiverem me ouvido, meus filhos, amo vocês. Muito bom, inclusive um abraço aí pra todos os animais de estimação que estão escutando no ovo. São muitos, não são poucos. Um abraço a todos os cães e gatos. Imagina aquele cachorro que tá dormindinho agora com fone de ouvido, só escutando o que a gente tem pra dizer. Bebinho, tem umas rodas, que eu sou cabaão. Se eu pudesse, eu matava mil. E o tema de hoje, como vocês escutaram aí na música, só poderia ser um só, que é o quê? Bebida. Acho que era a música a mardita. Não. A mardita bebida. A água que passarinho não bebe. A marvada. A marvada e tudo mais aí. Que é, né? Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe. E tá morrendo, né? E tá morrendo. Tá perdendo a vida, tá perdendo tempo. Tá perdendo histórias. Então, são histórias de pessoas que bebem, assim como nós aqui. do Não Ovo, todo mundo aqui bebe e tem uma galera aqui que não é pouco não, viu? Vamos falar que não é pouco. É importante... Todo mundo olhou só pro lado da mesa agora. É. Vai ser o Luigi Cast hoje. É importante deixar claro que ninguém aqui tá militando pelo consumo exagerado de álcool. Não! Se pensa. Você é desses que não bebe, meu amigo, eu sugiro que você continue assim, procure um psicólogo. Não, eu não sugiro. Mas se você bebe, tem boas histórias, hoje vamos compartilhá-las, né? Não, vamos falar a verdade. Tomar uma cerveja é bom pra caralho. É bom demais, cara. Mas o problema é o que é, assim como tudo na vida, é o excesso, né? Tem cara que não sabe beber, tem cara que se transforma, né? Tem cara que, inclusive, assim como no podcast anterior, quem não ouviu o podcast anterior, procura aí, que foi sobre vizinhos, né? Chamado Boa Noite Vizinhança. Existem também, como existiram tipos de vizinho, existem também tipos de bêbado. É verdade. Exatamente. Não é verdade? Você falou aí das pessoas que não sabem beber. Eu acho que, na verdade, ninguém sabe, né? A vida é um aprendizado. Eu tô há 10 anos tentando e não tô conseguindo. Eu não consigo aprender. Cara, que frase de bêbado, né? É porque, cara... Tô há 10 anos tentando aprender a beber e não aprendi. A gente tem que ser sincero. Essa coisa de tomar uma é um dos maiores mitos da humanidade, né? Porque ninguém toma uma. Você fala assim, hoje eu vou tomar uma cerveja. Certo. Aí você vai no bar, abre uma garrafa, pede uma garrafa de cerveja, toma... Garçom, a conta, por favor, e vai embora? Nunca na vida! Não acontece. É impossível. A vida é feita de excessos, de excesso de bebida que vai ser esse podcast hoje. E aí entram aí os tipos de bêbado, né? E que eu tinha comentado, e eu já lembro de um tipo que talvez seja... Eu não sei se é o meu tipo, eu acho que é um pouco. Quando eu bebo muito, tipo muito, muito, muito, muito, eu entro nesse tipo de bêbado que é o bêbado chorão. Nossa! Começa a andar de skate. O bêbado chorão. Quando vê, já tá em Santos. Faz um rap. Começa a falar igual o chorão, é exatamente. Não, existem alguns pontos. Normalmente, o meu nível. Eu acho que eu sei parar, isso é importante, né? Isso é importantíssimo. Quando você bebe, eu sei o momento que eu tô mal. Uhum. Eu falo, não, a partir daqui eu vou dar vexame, então eu parei. E aí eu realmente paro, eu consigo parar, tem gente que não consegue, eu consigo parar, então eu sei o que tá acontecendo em todos os momentos, assim. Dificilmente eu tenho um lapso de memória, aconteceu uma vez na minha vida. Eu tenho um lapso e não sei o que tá acontecendo. Como é que você sabe que você não teve? Vai ver que você já teve e não se lembra, pô. Faz sentido. Pois é, e agora? Vou pensar nisso. vou até beber uma aqui, que é pra esquecer esse momento. E aí, eu fico um pouquinho chorão, mas é só com duas bebidas que eu fico assim. Eu não sei porquê, eu não sei se é meu organismo. São duas bebidas que me deixam dessa maneira. Uma delas é a jurupinga, que eu acabo bebendo uma garrafa sozinho, porque parece um suco. É perigosa. É porque ela faz parte das bebidas perigosas. É muito perigoso. Ai, que docinho. Que gostosinho, vou tomar mais suco. Não faz mal. Aí você toma uma garrafa, daqui a pouco você tá entregue nos braços do satanás, assim. Cara, uma jurupinga, uma garrafa de jurupinga é tipo, equivale a um copo de Dolly. É mais ou menos a mesma coisa. Já derruba do mesmo jeito. Você não sente ali que você tá bebendo, tá fazendo mal pra você. Sim, sim. É a mesma coisa que o Dolly. Beber um copo é o equivalente. Você não espera um câncer no dia seguinte. É quase a mesma coisa. E a outra bebida que me deixa meio mal é uma marca de cerveja, vocês devem conhecer aqui, que eu acho que a gente já bebeu junto, que se chama Beelzebub. Eu já bebi com você. Já provei. Eu não tomei. Beelzebub. Eu não sei qual o problema dessa bebida comigo. Inclusive, eu vi pessoalmente as duas bebidas. As duas, né? Você viu como é que é triste. É o mais engraçado que um dia o Street chegou e contou pra mim, se Luiz, de uma vez, cara, eu fui num bar e eu tomei a Beelzebub, não sei o que aconteceu, eu chorei. Aí um dia a gente tava num barzinho ali na Paulista que vende essas brejas, né? Aí o Cid, eu vou tomar uma Beelzebub. Falei, Cid, não toma. Cara, foi dito e feito, ele tomou. Não foi uma coisa. Foi dito e feito. Ele tomou e chorou. Eu não sei porquê, cara. Isso são só as duas bebidas. Mas foi ao mesmo tempo, enquanto tomava, já caía lágrimas. É mais ou menos isso, cara. Eu tava uma lata daquela Beelzebub, não sei o que aconteceu. Se emociona. O diabo entre mim, não sei o que aconteceu. Uma das explicações pode ser que a Beelzebub é uma cerveja muito com teor alcoólico bem alto, né? Então, qual que é a característica, pra quem não conhece? Ela gostosinha igual a jurupinga ou ela é forte? Não, ela é mais forte, ela tem um sabor mais forte. Só que o grande porém da Beelzebub é que ela tem um teor alcoólico acima da média. É um coquetel molotov. Ela é do estilo da... Acho que é 8.6 aquela cerveja, não sei o nome de... Ela tem 11,8% de álcool, cara. É, então. Por quê? Caralho. Aquela 8.6 é o nome da cerveja, né? É o que acontece com ela. O pessoal coloca 8.6 ali na garrafa, na lata, porque, se eu não me engano, posso estar falando alguma merda, vai ter um ouvinte que é especialista de cerveja. Sim. Que vai me corrigir depois, mas tudo bem, aqui eu posso falar merda enquanto isso, que não tem ninguém pra me corrigir. que eles botam 8.6, que é o limite permitido no Brasil pra uma cerveja, mas o teor alcoólico dela é muito maior que isso. Opa! Entendeu? É, nas entrelinhas ali. Na lata dela, acho que tá 8,4, uma parada assim, mas... Que tipo, é meio que o limite, 11, né? É. Mas essa Beelzebub, ela é forte mesmo, ela é um pouquinho mais forte. Bebi, então, as rodas, digo, eu sou cabalão. Se eu pudesse, eu matava mil. Vocês conhecem algumas outras pessoas que estão se enquadram nesse... No tipo chorão? É, o cara que começa a dar vexame. Cara, todo mundo tem vários amigos chorões. Esses estereótipos de bêbado, ele tem em todo bar. Se for num bar agora, vai ter um cara chorando sempre e vai ter um dos vários estereótipos que a gente vai tentar falar aqui, mas tem, eu acho que tem um muito importante que conversa um pouco com o Chorão, que é o filósofo. Filósofo. Olha, o melhor amigo do bêbado Chorão. Ele é o bêbado que fica tentando dar um sermão pra fazer o Chorão parar de chorar. Ele é o terror dos garçons, cara. Ele é o terror dos garçons, é aquele bêbado que ele bebe uma cerveja. Ele quer contar. Baixa, né? Um espírito. Ele quer contar um parágrafo da Clarice Lispector. E ele é especialista em tudo. Ele sabe tudo. É aquele bêbado que tem um primo. Então, cara, pô, que legal. Esse fim de ano eu vou viajar, sei lá, pra Eslováquia. Cara, eu tenho um primo que já foi lá, sabe? Tem um primo. Você, vou te dar um mapa aqui, aí ele já começa a desenhar o mapa. Falou assim, ó, conhece a rua tal e não, tal. Não, e ele sabe tudo, e ele fala de tudo, ele conhece tudo. Ele conhece você mais do que você mesmo. Ele começa a te... Sabe? Ele faz uma análise do seu mapa astrológico na hora. Tudo que você imaginar ele sabe. O cara é um gênio da comunicação. Ele, eu acho que ele também conversa também com outro tipo de bêbado, que tá mais ou menos parecido, que é o bêbado Don Juan, o galã. Ah, olha aí. Do Juan. Eu tenho um amigo que ele é muito filósofo, assim. Ele é o bêbado filósofo, meio com as porcentagens de bêbado Don Juan. Com ascendente Don Juan. Com ascendente Don Juan. Vai virar tipo signo agora. Entendi. A gente tinha uma fase, a gente chamava ele de psicólogo. O apelido dele era psicólogo. Que ele via qualquer pessoa chorando, ele sentava do lado e, olha, veja bem as estrelas. São muito mais belas do que as que estão no seu redor. Olha bem pra si mesmo, você pode superar seus problemas. Sabe, ele ia ali ninando. Só que ele só tava cevando. É. Quando ele via que tinha ele virava o Don Juan. Ele jogava uma isca. Ele jogava uma isca. Então ele fala, por exemplo, a menina tava chorando por causa do cara, uhum. do ex-namorado ali, ou brigou com o namorado. Ele vinha com aquele cara de melhor amigo, né? Sim. Veio com aquele papinho de melhor amigo. Sim. Não é bem assim, você tem que ver, não sei o quê. Abriu a guarda, ele pá. É, o problema é que ele fazia isso com homens também. Opa! Ele não sabia. Só que no homens ele só ia até o nível filósofo. Só até o primeiro beijo. Olha, veja bem. Apesar que tem a história de que, né, cu de bêbado não tem dono, né? É perigoso. Você, perigoso, eu acho que ele só não teve a oportunidade certa realmente pra fazer acontecer, porque eu acho que faltou um pouco aí. Não, o Pedro Filósofo é uma merda, cara. O Pedro Filósofo, a não ser que você esteja num nível alcoólico tão grande quanto ele, você vai ficar muito puto. É chato, né? Que porra é essa que você tá falando? Eu tô aqui comendo meu bolinho, você vai me falar. Bebi, então, as rodas, digo, eu sou cabalão. Se eu pudesse, eu matava mil. Junto com esse bêbado filósofo, tem o bêbado filósofo que não sabe parar de encostar nas pessoas. Ó, que fica tocando. Ah, é o bêbado touchscreen. É, enquanto ele bêbado tá falando... Bêbado touchscreen. Esse é um tipo de bêbado bom. Perfeito. Além de filósofo, ele quer que você preste atenção no que ele tá falando. Viu? Olha aqui. Ele assim, quer o contato físico. É, ele quer ter certeza falta do carinho. Que você tá ali presente naquele momento. Ele quer um carinho, né? Agora eu fiquei triste que eu acho que eu sou desse. Vai ser igualzinho o podcast de vizinho, a gente vai se identificar com algum. Eu já achei o meu, o Luiz já achou o dele. A gente vai se identificar aqui, cara. É que às vezes, sabe que é o problema também? Agora eu tô vendo que eu me identifiquei. Que às vezes você acha que o que você tá falando é muito foda. Cara, olha que assunto foda que eu tô falando. E essas América. Pessoas não, ousam não prestar atenção em mim. Viu? Oh, olha aqui. Então, e aí, ó. E aí acontece. Aí o Walter White vai.

A gente teve a brilhante ideia de fazer uma Twitchcam. A gente começou a fazer Twitchcam. Na época não existia Snapchat, verdade, né? Era Twitchcam. Era, né? Twitchcam. O live do momento era Twitchcam. E a gente começou a fazer uma Twitchcam. E a gente começou a beber, E aí, alguém puxou o assunto. Falou, ô, oh, vocês que são amigos, a Tchulin, como ela está? Pronto. Foi a Fagulha. Eu percebi que o Cid tava meio... Ficou meio assim e tal. E pegou a garrafa. Sabe aqueles bêbados típico assim que fica virando na boca? Ele saiu assim, eu continuei. Eu tô tipo, não sei o que, bababá, bibibi. Aí eu tô, cadê o Cid, né? E eu tava bêbado. Falei, ué, é verdade, você não tá aqui. Aí eu, galera, eu olhei assim. Infelizmente eu vou ter que fechar aqui. Aí fechei. Falei, ui, você viu o Cid? O Ivo? Não. Aí ele foi dormir. E aí a gente foi, olhou, tô tudo bêbado. Procurou, não tinha ninguém no quarto. Voltou, olhou no banheiro, olhei no meu quarto. Falei, cara, cadê o Cid? Quando a gente olha, cara, o Cid tava estirado na varanda do apartamento, chorando, igual a criança, com a garrafa de churupinga caída no chão. Assim, cara, bebeu tudo e jogou no chão. Falei, que isso? Eu fui ver a Julinha! Que tipo de amigo não! Eu tipo... Sabe aquele choro que sai ranho? Que tipo de amigo que eu sou? Aquele choro que faz bolha no nariz, assim. Eu não mereço ser amigo dela. Eu não... Eu fiquei sentimental. Cara, e ele chorava, doído, jogado. E não, mas ele tava jogado. E aí eu com o Ivo falou, cara, o que a gente faz agora? Eu falei, ah, fecha a sacada e deixa ele chorando. Aí fechou a sacada e ficou chorando por mais uma meia hora lá. Aí eu acho que de tanto chorar, desidratou, saiu tudo. Desidratou. Aí ele levantou, olhou assim, olhou. Cara, se eu não me engano, nesse dia, antes de você... Acho que, não sei se tava fechado ou tava aberta, o Ivo voltou a ligar a Twitchcam e me filmou chorando. Ah, não, sim. Ao sim. vivo. Sim. Para todo o Brasil. Com certeza tem mundo. Algum ouvinte que assistiu essa Twitchcam. Cara, existe uma grande possibilidade. Sabe o que eu lembrei agora? Que o Ivo aprontou uma com nós feia aquele dia, hein? Esse dia? Com o Narguilé. Com o Narguilé? Você lembra? Ah, é verdade. No mesmo dia. É, a gente teve dia. Um aditivo, né? Filho da mãe. A gente cara. Teve um aditivo aí. É bom, hoje é álcool, não outras drogas. Eu já ia falar que pela primeira vez a gente mencionou o Ivo sem falar de drogas. Não. É o terceiro podcast. Terceiro que a gente menciona ele. E dessa vez foi com Boa Noite Cinderela que ele tentou dar na gente. Olha aí. Eu já sabia da fama de Chorão do City, porque uma vez ele me contou que ele foi num desses pubzinho, barzinho que tem cerveja, que foi quando ele tomou a Beelzebub. É. Que ele começou a chorar porque quem foi eliminado da Copa? Essa história é muito caramba. Boa. Cara, eu comecei a chorar porque Camarões tinha perdido pra Holanda. Poxa vida. Eu fiquei muito triste. Nossa, eu lembro de. E eu ficava falando assim: caralho, eles não merecem isso. Eles passam fome em Camarões. Eles só queriam alegria pro fome deles. Eles, uma cara, na Holanda é tudo tão bonito. E aí eles pegam e ainda ganham de Camarões. Imagina que está o povo de Camarões nesse momento. Na Holanda é tudo tão bonito. Eles não precisam ganhar o jogo, já tá tudo bem lá. Eu chorei por causa de Camarões. Eu achava que era exagero do Silvio. Não, ele não chora, cara. Aí eu vi ele chorando, cara, juro que. Aí ele chorou no bar. Só que dessa do bar eu não lembro porque que ele chorou, cara. Ele chorou. Ele tomou Beelzebub. Não que você falou pro Caizinho, que a gente ficou tomando cerveja de garrafa normal, o Cid, não, hoje eu vou tomar uns rótulos diferentes. Aí pá, não sei o que, toma uma belga, aí toma, não sei o que. E aí ele já tava alto. Aí ele falou, agora pra finalizar eu quero uma Beelzebub. O garçom, não sei se você lembra, o garçom botou o botão e falou, você tem certeza? Aí você falou assim, tem certeza porque é muito cara? Aí ele falou, não, amigo, é porque tem, né? Tanto porcentagem de álcool. Não, eu tenho certeza. Ele veio lá, botou no copinho, se estolou. Sério, passou 5 minutos e... Garçom, conta, por favor, que deu o nosso horário, porque... Cara, quando o garçom chega e bate no seu ombro... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa... Eu já fui expulso por garçom. Uma vez em Balneário Camboriú, a gente chegou cedo e ficou e bebendo. Até que o garçom chegou assim, moço, a gente precisa fechar. Não, mas, pô, a gente tá consumindo. Nossa, mas o senhor não tem noção, o senhor bebeu tanto. Pensa um pouco, você vai embora, cara. A gente ficou muito triste, tá vendo os amigos. Foi expulso do bar com tanto bebê. Não foi nem expulso, foi um conselho, assim, mas foi um conselho triste, parecia minha mãe. Olha. Sabe quando você olha, o Simba olha pro céu e vê o retrato do pai? Eu olhei pro balcão e vi minha mãe falando assim, filho, se quem é você? Vai embora, cara! Vai embora agora enquanto você consegue andar. Bebinho, tem umas rodas, digo, eu sou cabaão. Se eu pudesse, eu matava mil. Você me fez lembrar uma outra parada que foi o meu primeiro porre. Isso é importante. É uma história boa porre. Que eu acho que a gente pode contar aqui também. Que o meu primeiro porre foi mais ou menos isso, uma história assim, só que teve um aditivo. Aí teve aconteceu algo interessante durante a história, que a gente foi pra um bar, todos os meus amigos já bebiam e eu só comecei, minha primeira gota de álcool na boca foi com 20 anos. Olha aí. Eu compartilho mais ou menos. Caramba, a minha foi com 20 anos. A minha foi com 21. A minha foi com 9. De verdade. E foi porque eu queria beber. Eu saí, vamos beber e fomos beber. Com 9 anos, de verdade? Cara, que estado maravilhoso que é Santa Catarina. Você levou lá, caralho, Palhoça é uma terra sem lei, né? Palhoça, você não pode. Meu Deus do céu. Não pode perder tempo, cara. O meu foi com 20 anos, foi num bar chamado Copa 70, jamais esquecerei, lá em Santos. Ah, um bar Chechelento, né? Que fica ali no, lá em Encruzilhada, lá na costa. Olha o nome do bairro, já é Encruzilhada, né? É muito bom. É, onde meu pai mora. Encruzilhada. Eu vou lá beber na Encruzilhada. Meu pai vai no bar. É, onde meu pai mora, velho. E aí, fui nesse bar, aí todos os meus amigos já bebiam, e aí, assim, eu tava com vergonha de dizer que eu não bebia, que eu nunca tinha bebido. E eu queria me enturmar, né? Eu queria me enturmar com a galera. Faculdade, não sei o quê. Eu comecei a beber, né? E o primeiro gole de cerveja, não sei com vocês, mas ele parece que ele é uma merda. Ele é ruim. É ruim, é ruim. A primeira experiência com cerveja tem gosto de morte. É meio azedo, né? Meio ruim. É. Né? E aos poucos que você vai vendo que aquilo é uma maravilha de Deus. Mas assim, no começo, no princípio, você fala, pô, por que as pessoas bebem? Não faz sentido isso. Exatamente. Né? Por que as pessoas pagam por essa merda? É, a cerveja é ruim num princípio, daí depois você vai entender. Né? Passa um pouco dos anos aí, você vai entender. E aí nesse bar Copa 70, os meus amigos começaram a beber, eu comecei a beber. E todo mundo ficou bêbado na mesa, rapidamente, mesmo porque ninguém sabia beber direito. Só que o principal era que tava todo mundo, ao mesmo tempo, comendo o salgadinho torcida mexicana. Opa. Apimentado. É o de pimenta. Mas é gostoso, hein? É o melhor pra cerveja. Nossa, que delícia. É o melhor. Que dá sede, mistura as vontades de beber com vontade de comer. Uma pimentinha ali, um tabasco, qualquer coisa apimentada com cerveja é melhor ainda. A boca já tá dando, já tá enchendo de água. Já tá babando. Ó, o alcoólatra já tremendo. E aí a gente tá comendo salgadinho, bebendo, e aí o dono do bar achou interessante ali, a molecada, né? Os jovens. Os jovens, porque só tinha gente no bar, eram as únicas pessoas ali, as três. E aí o dono do bar sentou na mesa com a gente. O que a gente não sabia é que o dono do bar era mais alcoólatra que a gente. É, entendeu? Um bar, né? Só que ele assim, tomou dois copos, cara. E ele parou em outro mundo. Foi uma passagem pra Bangladesh. Chegou num ponto que ele falou assim, quer saber, eu não quero mais esse bar, não. Eu dou o bar pra vocês. Nossa. Caramba. Eu não quero, o bar é de vocês. Deu a chave na minha mão. Vou quando vocês forem embora, fecha o bar aí, pode tomar o que vocês quiserem. E foi embora. Agora imagina, cinco moleques de 20 anos com a chave de um bar de um desconhecido na mão. Que demais. A gente começou a entrar no bar e comer salgadinho. Todos os salgadinhos e tomar cerveja. Ah, bom, você não ia tomar uma cervejinha, você ia ficar só comendo salgadinho. Não, eu comi todos os pés de moleque. Cara, a gente... todas as coxinhas que tinha no bar. Cara, a gente só... Enfim, a gente acabou com o bar do cara. A gente acabou, teve nego levando salgadinho dentro da cueca. Entendeu? Porque virou uma zona o negócio. Saindo com um gradeado de cerveja na cabeça. Virou uma zona, cara. E aí, enfim, mas no final, nós somos muito honestos, fechamos a... fechamos o bar bonitinho, botamos a chave debaixo do tapete. E eu passei algumas semanas depois e o bar estava aberto, então deu tudo certo. Opa, talvez o estoque de salgadinho tenha acabado um pouco. Mas deu tudo certo. Falei, o cara não vai nem lembrar. Bebi, então as rodas, digo, eu sou cabaão. Se eu pudesse, eu matava mil. O primeiro porre, ele é um ritual de passagem muito importante pra você sair ali da malhação e ir pra novela das sete. Né? Deixar o suco de laranja, né? Sair do gigabyte. Na rodagem, né? Eu demorei muito tempo pra começar a beber, assim. Eu comecei a beber, eu já tava trabalhando, tava com 18, 19 anos, porque eu era o garoto Coca-Cola, a turma até tirava sarro, porque era o garoto. A gente ia em festa, levava Coca-Cola, eu bebo Coca-Cola, o gordinho. E aí teve uma vez que a gente tava num bar e tinha uma amiga minha, né? Ela falou assim, você não bebe, né? Eu falei, não. Ela falou, experimenta isso aqui. Tava começando a pegar a moda do energético com uísque, assim. Perigoso. Pelo menos no interior. Outra bebida perigosa. Começando a pegar a moda, eu acho que era você que tava começando a descobrir essa bebida. Não, acabei de falar, começando a pegar a moda lá. Ah, tá. E aí ela chegou, ela pegou e deu na minha mão, eu experimentei. Falei, nossa, mas que Isso é álcool? É praticamente a jurupinga. Tá tão gostoso, cara, que dá mais. Aí bebe. Só que assim, você, moleque, nunca bebeu na vida, você vai beber um copo de uísque com energético. E era tipo assim, era um lugar afastado da cidade, era tipo um pesque-pague, um pesqueiro assim, etc. Olha os rolês do interior. É, interior, porra. Vamos beber uísque num pesque-pague. Vamos pegar uma cabeça de bagre. Agora morando em São Paulo, eu vejo que tá aqui sem escroto. Brincadeira, era muito legal. Aí eu bebi um copo, eu falei, nossa, que docinho. Ela falou assim, eu vou pegar mais. Aí que é interessante, que ela falou assim... Eu falei assim, nossa, mas é muito caro, né? Uhum. Daí ela falou assim, não, eu pego dos homens. Aquela era muito minha amiga. Ah. E ela ia no balcão, cara, é muito legal isso. Ela ia no balcão e aí os caras vinham. Olá, moça, não sei o que, posso te pagar. Ô, moça, posso pagar uma cachaça pra você, né? aí pegava o cara. Ah, eu queria tomar. Ela pegava e trazia pra mim. Mó gente boa. Ah, tem um golpe aí. Sim. É, mulher... É a mulher que, seduzente. É a mulher que entra no jogo também. Olha. Entendi. E aí, o sistema. Eu lembro que eu bebi exatos 3 copos e daí... fez, porque o uísque, ele não é... A cerveja você vai tomando, você vai sentindo. Você vai ficando já meio tontinho. Uísque, vodka, jurupinga, essas coisas. É uma paulada na cabeça. Efeito imediato. É tipo assim, a pessoa tá fazendo um carinho na tua nuca. Sabe que gostosinho, gostoso? Daqui a pouco vem um pau. Dá na tua nuca, você desmaia. pau madeira. Não, enfim. Pode ser o outro também. Enfim, tá bêbado, não sabe o que tá acontecendo. Foda-se. Aí, o cara te dá uma pintada aí, no meio da nuca. Quando bateu, sabe, esse estralo, eu lembro que, sabe quando você fica, você sai de balada, teu ouvido fica. Nossa, sabe, bateu aqui. E aí eu, caralho, que sensação é essa? Sério, que sensação é essa? Eu queria fazer um estudo da minha sensação. Porra, eu tô me sentindo mais leve, cara. A minha cabeça. Aí eu fui no banheiro. E eu, tipo, o banheiro ele era afastado do pesque-pague, assim. E aí tinha uma luzinha bem fraquinha, eu apaguei, ficou tudo escuro, fiquei olhando pras estrelas. Sério. Aí eu ficava assim, cara, ficar bêbado é muito bom. Isso é muito, cara, gostoso, cara. O mais legal é que ele vai contando, eu tô imaginando o pesque-pague com banheiro sem teto. É legal pra caralho. É, cara. Imagina. Não, mas daí eu ficava olhando a água, assim, as tilápia pulando. E aí eu olhava pro céu. Eu tava muito bêbado. Sim, hoje se eu tomar 3 copos de uísque é a mesma coisa tomar um copo de café. Nossa! Não, porque eu sou fodão, porque não faz, o meu fígado já virou um pastel. Já passa direto já. E aí naquele dia eu fiquei, caralho, cara, que maneiro beber. É muito gostoso, é muito bom. E eu fiquei, tipo, quando eu. Só que assim, na minha cabeça, sério, passou tipo 5 minutos. Uhum. Quando eu olho pra trás, o pesqueiro tava fechado, cara. Ah, meu Deus. Foi todo mundo embora, eu fiquei sozinho. Eu falei, caralho, quanto tempo que eu fiquei aqui? Nossa, até os peixes tinham ido embora já. Voltando, a tilápia foi embora, foi dormir. Aí, tipo, ficava uns 3 km de salto, tive que andar pra estradinha e tal. Aí eu voltei pensando, eu falei, cara, minha mãe vai sentir cheiro de álcool. De tilápia. Eu morava com a minha mãe, eu tinha um respeito, tem até hoje um respeito muito grande pra ela. Bem e aí eu fiquei até 6 horas da manhã esperando a padaria abrir pra me comer um punhado de groselha lá pra tirar o gosto, né, da boca. Você ficou mais 3 horas na rua pra, sim, disfarçar. É, mas isso quando o pesqueiro fechou, já era tipo umas 3:30 da manhã. Padaria fecha, sei lá, abre, sei lá, 5:30. E eu gostava, eu amanhecia na rua, mesmo não bebendo, não ficava até. Ah, então o que eu ficava fazendo na rua se eu não bebia? Né, cara? Ô, que é chato, ficar lá o gordinho chato no meio dos bebês. Tomando Coca-Cola. Essa é uma visão que só quem bebe só tem. É, né? foi um dia muito gostoso, assim. Eu não sabia que eu ia acabar com a minha vida, né? Mas foi o começo do fim. É, foi muito legal, assim, quando eu fiquei bêbado, eu falei, cara, é uma sensação muito escura. Então, o meu primeiro porre, ele, como foi com 9 anos, não aconteceu nada. Você foi parar no ambulatório, né? Eu bebi até dormir. Não, é verdade. Cara. Volta do começo. Como é que foi? Se fosse hoje eu vou beber. Então, com 9 anos. Cara, com 9 anos de idade eu tinha 2 amigos que eram o João e o Caio. Eles eram irmãos. O Caio era um ano mais velho, mais novo que eu e o João era um ano mais velho. 10, 9 e 8. É. 10, 9 e 8. Aí a gente, brother, o que a gente vai fazer hoje? Tinha nada pra fazer. Vamos beber. Não vai pra aula mesmo, porque parou na quarta série? Era tarde, depois do colégio. Aí o que eu fiz? Eu fui em casa, arrumei tudo que eu tinha que arrumar, porque minha mãe ia chegar à noite e ela não queria ter bagunça e tal. Okay. Você não tava jogando aviãozinho, pegando fogo na casa de ninguém? Eu não tava colocando fogo na casa de ninguém. Aí a gente comprou uma garrafa de vinho e 10 latinhas de colônia, que era R$1 a lata. Peraí, você tem 9 anos, como é que você comprou? Caralho, vinho, cara. Que merda de mercado. Não, mas cidade é essa, não, cara? A gente chegou no mercado, a gente falou, ah, é pro meu pai. E ela disse, ah, ok, é pro seu pai. É de boa, né? Entregado. Os anos 90 é uma maravilha. Tragédia, né, cara? Aí, cara, a gente chegou em casa, a gente bebeu, a gente começou a misturar vinho. O que que é a colônia? Cachaça? É, cerveja. Não, cerveja. Ah, é cerveja. A gente começou a misturar vinho com cerveja, começou a beber aquilo. Aí deu. Deu uma combinação bosta ainda. É, deu meia hora, a gente começou a vomitar pelo apartamento. Foi horrível. Aí limpamos tudo e desmaiei. Então, tipo, essa história, ela não foi contada pra minha mãe. Minha mãe não sabe. E ela escuta o podcast, ela vai ficar sabendo agora. E você com 9 anos. Com 9 anos eu tomei esse pó. Mas já expirou. É, já prescreveu já o crime já. Só que quando eu tinha 14, aconteceu a história um pouco melhor. É, a gente criou um hábito de começar a beber dos 9 anos e tal, aí nos 14 anos. Já era experiente. Aí nos 14 anos a gente resolveu beber. Tive a minha primeira cirrose, né? Variar um pouco, a gente comprou vodka. Ah, opa. Sim, com certeza. E daí já não era só mais eu e os dois. Tinha mais gente na casa. Dos filhos deles. E a mãe deles tinha saído, agora no apartamento deles. Aí, cara, a gente começou a beber e tal. A vizinha de cima começou a reclamar de barulho, os vizinhos do lado começaram a reclamar de barulho e ninguém sabia o que estava acontecendo, tá ligado? A mãe dele chegou umas 2, 3 horas da manhã, eu tava passando mal, tipo, abraçado com a privada, vomitando. Nossa. Ela chegou na porta do banheiro: Igor, por que você tá vomitando? Eu falei: ah, comi um hot dog. Ah, botou uma parada assim, estragado. Tava sentindo um cheiro de álcool, assim, mas... Hot dog batizado. Ela ficou de boa. Só que dessa garrafa de vodka sobrou meia garrafa. E a gente falou pro Caio, brother, a gente vai sair e tu leva a garrafa embora, tem que jogar fora. Só que ele esqueceu a garrafa debaixo da cama. Putz. Aí a mãe dele foi fazer a faxina em casa e deu-lhe com a vassourada embaixo da cama. Encontrou. E a garrafa caiu e veio rolando até o pezinho dela. A prova do crime. E, cara, aquele dia, a gente passou uma semana com o cu fechado, que ela ameaçando, que ia falar pra todo mundo, não sei o quê. Aí, um dia, eu tava saindo do trabalho e eu cheguei na frente do meu prédio. E tava o pai e a mãe do Caio e do João tocando o interfone lá de casa. E minha mãe não tava. Eita, que sorte. Aí eu cheguei assim, já, tipo, já fechou meu cu na hora. Fiquei com medo pra caralho. O cu dele fecha umas 40 vezes, né? Ah, mas abre umas 60 também. Mas você tá com 14 anos, o cu fecha mesmo, cara. Desculpa. Aí, velho, eles começaram a brigar com a gente e eu falando: não fala pra minha mãe. Aí pegaram o Caio, você compra a bebida, vamos lá no mercadinho. Aí fizeram treta no mercadinho, fizeram... Ah, é porque a culpa, com certeza, né? Ah, por que você vendeu pra esse moleque? O seu Manuel da vendinha na esquina. Ah, mas é também. Aí, cara, eu... Tipo, o pai do João e do Caio, ele começou a falar pra mim: brother, eu vou falar pra tua mãe, não sei o quê. Eu falei: não fala pra minha mãe, pelo amor de Deus. Aí ele falou assim: me dá um motivo pra eu não falar pra tua mãe. Eu falei: vou fazer um boquete em você. aí eu falei: ela tem problema do coração. Ah, aí ele, boa. Aí boa, ele boa. Olhou pra mim, ele olhou pra mim assim: e por que que tu bebe então, seu filho da puta? eu vou te dar essa chance, eu não vou falar. Mas se eu te pegar com bebida de novo, você tá fudido. Ah, deu uma lição de moral boa aí, gostei. Aí eu me safei dessa história, é outra história que minha mãe não sabe. Não sabia. Tá, né? Revelações de família. É o podcast de confessionário. Confessa mais uma coisa, só fala, conta uma coisa que você fez, tua mãe não sabe. Conta aquela vez que você foi na Augusta, né? Bebi, então as rodas, eu sou cabaão. Se eu pudesse, eu matava mil. Como é que foi o seu primeiro? Então, seu primeiro pau? O meu primeiro? Então, eu não sei se eu tive, cara. Eu foi nunca fui de beber muito. Eu nunca fui de beber muito, eu comecei a beber tarde. Eu provei bebida quando era mais novo. Mas quando eu tomei o primeiro gole e falei: ah, isso aqui é bom, de cerveja, eu já tinha 21 anos já. É. Nossa, só eu comecei. Então foi aí que eu comecei a beber e bebo até hoje. Mas história de ficar muito bêbado, eu só lembro de uma, que é recente, inclusive, que foi no Curitiba Social Media, já citado pelo Luigi, do ano passado, 2014. Mas não foi no mesmo ou não? Outro? Eu não sei, não, acho que foi outro, né? O do Luigi é mais antigo, eu acho. O meu foi no de 2013, o do Brian. Foi um ano de depois. 2014. Foi um ano depois que nós chegamos em Curitiba e eu não conhecia a cidade. Acho que, não lembro se o Igor tava junto, não sei se já conhecia. Já. Mas eu lembro que desde que a gente entrou na cidade, todo mundo falava que a gente tinha que ir num lugar conhecido como Gato Preto. Nossa, Gato Preto é o pior lugar. E era inacreditável. Todas as pessoas de Curitiba, parece que elas combinaram de falar: vocês têm que ir no Gato Preto. Primeira vez na cidade, vocês têm que ir no Gato Preto. É um lugar que todo mundo tem que conhecer. Tem uma costela maravilhosa. E começaram a elogiar o lugar. Mas o que, que é? Uma churrascaria? Não conheço. Segundo o que diziam, era um lugar que tinha uma costela maravilhosa. Ok. Não perguntei o que. Parece bom. Parece um bom lugar. É óbvio, uma costela gostosa, quem não vai, né? Quem não vai querer esse lugar? E aí, nós ficamos acho que uns 3 dias lá. E eu não fui no primeiro dia, não fui no segundo dia. No terceiro dia, já na noite, que no dia seguinte nós íamos embora de manhã, a gente tava bebendo muito, o evento já tinha terminado, tínhamos ido pra uma festa e tal. E aí tava todo mundo muito bêbado. E a gente pensou assim, pô, se a gente não for agora no Gato Preto, a gente não vai mais. Não vai saber o que só que ano que vem, sabe lá quando. E aí, cara, eu acho que era 5 da manhã, mas. Peraí. 5 da manhã tem uma churrascaria aberta? Tava aberto. Ah, então, aí já era pra gente ter desconfiado. Tem alguma coisa errada nessa aí história. Já era pra eu ter desconfiado. Só que aí, pô, o Gato Preto tá aberto. As pessoas da cidade lá disseram, não, vamos lá, tá, vou pegar no carro pra gente ir. Ah. E aí a gente foi. Quando a gente chegou no Gato Preto, já bem bêbados, o Gato Preto, ele é... Pra começo de conversa, não se chamava Gato Preto, é Pantera Negra o nome do lugar. Cresceu! Você demorou tanto tempo aí. O nome do lugar é Pantera Negra. Ué, falar que era um gatinho, chegou a Pantera. E a Pantera Negra, ela é basicamente o melhor dos dois mundos, ou pior, dependendo do ponto de vista. Ela é, de fato, uma churrascaria ou alguma coisa do tipo, que tem costela, tem coração de frango, que é uma coisa que eu gosto muito, porque aqui em São Paulo é difícil de achar. 5 horas da manhã? 5 horas da manhã. Só que é um lugar à meia luz, onde existe também um ambiente de prostituição. Churrascaria meia luz. Que oferece os mais variados tipos de carne. Caraca! Que tem uma. É um puteiro churrascaria. É um puteiro churrascaria. Só que eu não sei se que é. Mas as minas servem a costela pelada? Não, então aí é que tá. A gente não sabe muito bem se era o Minas que tava. Ô, louco! Nossa, mas que lugar bacana, hein? Cara, eu não sei se é porque eram 5 da manhã ou se as mulheres já tinham ido embora. Caralho. Mas só tinha travesti. Caralho, só na picanha nesse churrasco. E aí, cara, quando a gente viu, era, sei lá, quase 6 da manhã, a gente tava bêbado comendo costela, de fato a costela é muito comendo boa. Comendo travesti. De fato a costela era muito boa, só que, cara, chegou um momento que eu tinha comido tanto e eu tava tão bêbado que eu fui no banheiro, e no banheiro só tinha travestis, e eu falei, cara, eu não posso morrer nesse lugar. Imagina minha mãe ficar sabendo que eu morri no Gato Preto. Nossa, com os travestis. Bem observado. E aí, cara, a gente foi embora, voltei pro hotel e nunca mais. Esse dia foi muito engraçado porque a galera acabou o evento, a galera se reuniu todo num quarto lá e começou a beber, e todo mundo bebe bastante. E aí eu peguei, eu tava meio, não tava tão bem porque no outro dia já era domingo, eu não gosto de beber no domingo. Aí eu peguei e descobri onde que os caras estavam parados, em qual quarto, né? E tem o nosso amigo Ivo de novo. Isso, né? É muito bom. Aí eu descobri que o Ivo tava no quarto, sei lá, no 192, vamos supor. Aí eu fui correr pro meu apartamento. O Igor estaria no 420. É, no 420. Aí eu corri pro meu apartamento, peguei o telefone lá, o interfone, sei lá como é que chama, e disquei lá no quarto dele. Falei, alô, senhor Ivo? Ele, sim. É, só pra informar que o serviço de quarto já tá aí na porta, com o x-salada que o senhor pediu e o baldinho de cerveja. Eu não pedi x-salada? Senhor, tá aqui o pedido e a gente, felizmente, tem que entregar, o senhor tem que pagar. Mas eu não pedi nada. Falei, senhor, o senhor pediu o x-salada, o senhor vai pegar o x-salada. Escuta aqui! Eu não pedi nada! Vocês estão brincando com a minha cara! Falei, senhor, não aumenta o tom de voz. O x-salada tá aí, a cerveja tá aí, eu infelizmente não posso dizer nada. O senhor vai ter que arcar com os custos, não sei o quê. Que é 4 horas da manhã, ninguém aqui tá de brincadeira na cozinha. É tão maluco, não pedi nada, não sei o quê. Aí desliguei o telefone e corri pro quarto que tava rolando a festa. Passou um pouquinho, ele chegou. Pelo amor de Deus, o cara cuzão fica me linchando o saco lá, ligando com x-salada. Bebinho, tem umas rodas. Eu sou cabaão. Se eu pudesse, eu matava mil. Cara, eu lembrei de uma outra história também num evento de internet. Eu não lembro exatamente com quem foi. Eu acho que foi o Brog, mas eu não tenho certeza. Que tinha alguém no quarto do lado, né? Eu não me recordo agora quem era. E essa pessoa, eu abri a porta pra sair e essa pessoa estava saindo. E aí eu dei uma voltei pra meio que me esconder ali, dei uma voltada. Ah, oi? É, e essa pessoa meio que tava saindo correndo, assim, e deixou a porta aberta no quarto. E foi buscar alguma coisa lá na portaria. E saiu correndo. Eu acho que era o Brog, eu não tenho certeza. E aí eu vi ele correndo e tal, eu falei, pô, deixou o quarto aberto, né? E não me viu. Aí eu pensei. Vou usar o banheiro. É, eu estava levemente alcoolizado. E quando você tem, né, você tá um pouco bêbado, você tem ideias que não sei de onde surgem. Asquerosas. Minhas malditas. A minha ideia, o que foi? Eu peguei um extintor de incêndio, entrei no quarto do Brog, fui na cama dele. Caramba. E claro, calma. As já pessoas tô imaginando. Não, aí que tá a surpresa. As pessoas devem estar pensando, puta, ele pegou e acionou o extintor de incêndio dentro do quarto. Didi Mocó, é o bêbado Didi Mocó. É, bêbado Didi. Não, eu acho que eu fiz algo melhor do que isso. O que, que eu peguei? Eu peguei o extintor e coloquei na cama dele como se fosse um bebê. Eu cobri, botei a cobertinha no extintor, deixei na cama dele, fechei a porta do quarto e saí fora. E voltei pro meu quarto. Cara, de manhã... Ele tava no café da manhã e falou, cara, eu não sei o que aconteceu. Tinha um extintor dormindo na minha cama. Eu bebi tanto que eu cheguei no quarto e tinha um extintor de incêndio dormindo na minha cama. E eu falei, cala a boca, o que você tá falando? Para de mentir. Não, eu juro, tinha um extintor. Até hoje não sabe que fui eu que coloquei o extintor. Cara, tem ideias malditas. Quando você tá bêbado, dá uma coisa estranha e às vezes arriscar a gente acabar apanhando, morrendo. No fim do ano passado, como a gente falou aqui no último podcast, né, que eu moro em Osasco, glorioso Osasco, e só que eu não moro sozinho lá, tem vários amigos meus que moram no mesmo prédio, mora o Brian, o Igor já morou lá, mora o Catupiry, mora a Nubes, mora a minha namorada Camila, felizmente, mora o Pablo Peixoto, que é do canal Quatro Coisas, e o Pablo Peixoto é o meu vizinho de baixo. E aí a gente, no fim do ano, a gente resolveu fazer uma festa, todo mundo comemorar, beber, se divertir e tal. E aí a gente foi pra casa dele, começou a beber. E o Pablo, ele comprou uma mesa de bar, sabe essas mesas de bar, de alumínio? Mesa de boteco. É, Antártica, sabe? Aquelas vermelhonas. Sim. Né? E aí ele pegou e coloca na sacadinha dele, bota as cadeiras e fica bebendo lá. Mas aí, qual que era a ideia dele? Até a experiência de boteco dentro de casa. É, o boteco Peixoto, que a gente chama. Toda quarta-feira a gente fazia. Interessante. E aí acontece, a gente, tipo, 4 horas da manhã... Tava eu e o Igor lá, e ele com o nosso amigo Catupiry filosofando. Não, porque não sei o quê, a estática do universo, talvez pode fluir. Aí eu fui lá, sem eles perceber, fechei a sacadinha, chaveei a sacada, desliguei a luz, e eu com o Igor ficamos escondidos atrás do balcão. E aí eles, vocês estão de zoeira, vocês não vão, a gente tá vendo vocês aí, kkkk. Aí eu falei, estão vendo nós, então a gente foi embora, A gente foi embora. Eu aceitei, vou embora. E eu falei, vocês estão duvidando que a gente vai te deixar trancado? E a gente foi, cara, e deixou eles trancado. Puta aí que pariu. E eu subi pro meu... Eu subi achando aquilo tão engraçado. Falei, cara, que coisa engraçada. Daqui a pouco, quando eu chego no meu apartamento, eu só escuto... Pau! Pau! Cara, eles quebraram, derrubaram a sacada. Eles arrancaram a porta. E o melhor de tudo é que eu, que não tava bêbado, soube da história e fui lá pra ajudar eles. Sim. E quando eu cheguei no apartamento, eles quebraram a porta. Então eles pensaram que eu tinha trancado. Puta! E cara, aí, cara, fudeu muito. Aquele dia foi triste, porque eu cheguei assim... Você vai ter que arrumar! Olha só o que você fez! Você fez eu quebrar, eu falei, cara, eu não sabia que vocês iam chegar nesse nível. E aí, cara, foi tipo triste, porque no outro dia a gente ia ter uma ceia de Natal, todo mundo junto, falei, nossa, eu arruinei o véspera, Natal. Foi véspera de Natal, véspera de Natal. Não, e ele tava bêbado, tão revoltado que. Era um bagulho tão simples de fazer na porta. Que eu fui lá com o jeitinho, abri a porta, arrumei e tal. E eles, nossa. Ah, mas quando você tá bem, você não mede a força, não sabe o que tá acontecendo. E esse aqui teve, e o Igor daí teve uma crise de risos, que eu não conseguia parar 10 anos. Eu falei, cala a boca, Igor, é sério, porra. Aí ele, nossa, mano, é sério mesmo. Caralho, aí ele botou a mão na cabeça assim e foi embora pra casa dele. É sério mesmo, cara? Cara, o cara foi... muda de humor do nada. Não, a gente quase destruiu o prédio, 4 horas da manhã, todo mundo bêbado, pra uma brincadeira muito idiota. Bebi, então as rodas, digo, eu sou cabrão. Se eu pudesse, eu matava mil. É, cara, quando a gente tá bêbado, a gente não pensa direito. Eu, com o Igor, uma vez, inclusive, eu me lembro bem porque a gente gravou isso, né? Fez um vídeo ali no celular. Nossa. Nossa, aquele dia. A gente tava levemente alcoolizado. Eu que filmei, inclusive. É, a gente tava levemente alcoolizado e o Igor colocou uma máscara. Um capacete de luta. Foi no dia seguinte. Eu coloquei uma luva de boxe. Foi no dia seguinte dessa história da sacada. E a brincadeira, nocautear o Igor. Com a luva de boxe. Ideia de imbecil. Eu com uma luva de boxe e ele com um capacetinho de nada, cara. Deu um puta tomando socão na cara dele. E depois eu vi o vídeo e falei, caralho, o que eu tava fazendo? Mas é porque você não viu que... Eu já tinha usado aquele capacete antes pra tomar soco do Catupiry, que ele é o peso pesado da galera. Sim. Do Paulo Peixoto, que era o cara que sabia lutar, tá ligado? Então ele sabia onde tinha que bater pra apagar a pessoa. Não, então, mas o mais engraçado é que... A gente chega à conclusão que o Igor, então, é o bêbado sadomasoquista. Sadomasoquista. É porque, assim, na hora você leva ali, você tá tão bêbado, você não sente a dor. Você não sente nada. O foda é o dia seguinte. É, aí que bate. Porque a ressaca é uma desgraça, aí você acorda com a cabeça explodindo. Fala, o que, que aconteceu? Será que eu tomei tanto assim? Aí começa a bater as recordações. Você falou isso, agora me lembrou de um outro ponto que eu acho que é interessante. Não só a gente contar histórias, né, que é sempre divertido e tal, mas um ponto de a gente auxiliar os ouvintes aí do Não Ovo, que é o pós-bebedeira. Quais são as melhores técnicas para um bêbado parar de Dizem que é bacon, hein? Eu tenho uma técnica, por exemplo, pra dormir, que eu tenho, né? Quando você tá muito bêbado, você deita e parece que você tá em um universo paralelo, onde as coisas estão se mexendo e você não está, né? Então parece que tá tudo ao redor, tipo, você tá numa montanha russa, né? Mais ou menos isso, a todo momento. O que que eu faço? Eu vi isso aí ali em algum lugar e realmente ajuda um pouco. Você coloca um pé do lado de fora da cama, entendeu? É. Fica com o pé no chão, e o outro pé na cama deitado. Ah, pra ajudar na coisa. Então, o corpo ele meio que consegue te equilibrar, ela diminui um pouco a tontura. É uma dica boa aí pra quem... É, eu acho que... Pra quem que dorme tonto. Ó, eu vou ser bem sincero. Dica pra não ficar bêbado é não beber. No momento que você bebe, você vai ficar bêbado. Eu, ao longo desses muitos anos bebendo, uma coisa que eu aprendi, que eu acho que é primordial, que você não pode fazer, é misturar bebida. Ah, verdade. Se você vai tomar cerveja, beba cerveja. Se você vai tomar uísque, beba uísque. Eu faço isso. Porque a gente sempre mistura, isso é uma merda, sempre se fica muito louco, a ressaca é brava. Só que eu acho que pra você não ficar tão bêbado, ou pelo menos evitar uma ressaca daquelas monstruosas, isso não é papo de boteco, cara. Realmente, beber um copo d'água... Entre as cachaças, cara, isso ajuda tanto. Ajuda, né? Isso ajuda, porque eu tava chegando num nível... Que eu já fiz esses testes aí, se tomar uma aguinha e ajudar uma ajudada. É, porque as minhas ressacas estavam durando 3 dias, assim, sabe? Eu não aguento mais, sabe aquele eu não aguento mais? E aí, tipo, você toma remédio pro fim, então, não melhora. Você acordou com ressaca, se fudeu. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou começar isso. Porque dá uma broxada, às vezes você tá lá tomando uma cervejinha, ai, que delícia, tem que tomar um copo d'água. Mas, cara, no outro dia, isso ajuda tanto. Dá uma melhorada. Não fica desidratado, né? Mas menos bêbado não tem como. Mas tem que ficar bêbado. Assim. É aquela velha máxima, né? Se fosse pra ficar bom, bebe remédio. Suco de detox. Bebi, então, as rodas, digo, eu sou cabaão. Se eu pudesse, eu matava mil. Tem uma dica boa também, que é que bêbado costuma perder muitas coisas, né, cara? Costuma perder óculos. Costuma perder chave de casa. A dignidade. A virgindade. Né? As pregas anais. Opa. Acontece de tudo quando você tá bêbado. Então é sempre. Eu uso uma técnica também de balada. Que é pagar um pouquinho mais. Uns 10 reais ali, um pouco mais. Mas colocar suas coisas no. Como é que se fala? Guarda-volume. Isso é importante também. É bom. Isso é importantíssimo. É bom porque, cara, eu sou o rei. E tem aqueles caras que é o pior bêbado, né? Que pede coisa, que quando perde a comanda. Puta, aí perdeu a comanda, amigo. Outro cara achou. Ai. Você não tem medo de discutir disso. No final porque você tá alcoolizado. Nossa, isso já aconteceu tantas vezes na minha vida que eu tenho tanto medo de perder a comanda que eu escondo ela nos lugares muito absurdos. Assim, e depois eu não consigo achar. Porque eu realmente sou noiado com essas coisas de perder. Teve uma vez que. Essa não foi muito tempo, não faz muito tempo, não foi uma das últimas vezes que eu dei. Foi ontem. Que eu entrei em coma alcoólico. Foi ontem. E foi, eu fui beber na casa do meu amigo Nerd Pai. E ele, a gente ia beber, sei lá, 4 pessoas. E ele me ligou e falou, Luigi, eu tô pensando, eu acho que eu não vou comprar cerveja, eu vou comprar chopp. O que você acha? Falei, ó, boa, eu adoro chopp. Falei, eu tô pensando em comprar 50 litros. Rolou. Falei, não sei se você sabe, mas vai em 4 pessoas, vai dar 10 litros pra cada, vai morrer. Falei, então eu vou comprar 30. Continua sendo muito chopp. Mas... E a gente passou a tarde inteira bebendo, a gente veio embora, eu tava muito louco. Eu cheguei em casa numa situação desgraçada, lamentável. Sabe aquele bêbado que chuta o cachorro? Mais um dia normal na vida do Luigi. Aí a minha namorada, a Camila, disse que fez o escândalo, que eu fiz o escândalo, que eu chego chutando tudo, né? Não bravo. Mas você esquece das coisas? Não, eu esqueço. Aí eu fui no meu escritório, que eu tenho ali, e eu não sei o que passou na minha cabeça, que eu não tava com medo de perder minhas coisas antes de beber, eu tava com medo de perder depois. Cara, e eu escondi minhas coisas. Eu acordei no outro dia, não achava meu iPhone. Fui lá procurar iPhone, não achava. Dentro de casa. Dentro de casa, desesperado, falei, perdi meu iPhone. E aí eu liguei pro Nerd, pô, meu, vê aí, pelo amor de Deus, meu iPhone, não sei o que, acabei de comprar. Ah, não tá aqui. Liguei pro Ivo, né, que a gente foi de carona com ele, não achei, perguntei pro Pablo, andei na rua, porque eu andei, desci do carro, andei 50 metros. Fiz o caminho inverso. Fiz o caminho, falei, caralho, perdi meu celular, fiquei o dia inteiro, não achei. Aí no outro dia eu fiquei procurando, não achei, desisti, né, falei, perdi, né. Cara, aí eu cheguei e chamei a Camila. Falei, não, vem cá, vamos ser falando sério. Quais foram os meus passos dentro dessa casa? Aí lá, você entrou aqui, você veio na cozinha, veio não sei o quê, você veio na sala, você jogou em cima de mim. Fez um montinho. Falou que me amava, me pediu desculpa, tá bêbado. Aí você levantou e foi pro escritório. Eu falei, foi pro escritório? Falou, fui. Falei, ah, peraí. Tá, você lembra o que eu fiz? Ela falou, eu não lembro o que você fez, mas você ficou uns 15, 20 minutos aí dentro, e saiu pelado, e foi dormir, mas antes disso você fez muito barulho, deu um monte de coisa. Aí eu falei, cara... Aí eu fui com muito cuidado. Sabe o que eu fiz com o meu iPhone? Eu coloquei ele dentro de um sapato. E coloquei ele dentro da sapateira. E aí, por que que eu fiz isso, cara? Por que que eu fiz isso? Aí eu fui recostando, falei, cara... Eu lembrei que eu fico noiado com essas coisas e fui comecei a procurar nos lugares mais improváveis do mundo. E aí eu falei, aí o último lugar, daí eu olhei todas as caixas, tá, não tinha. Eu falei, cara, eu vou procurar nos sapatos. Procurando os sapatos, tava lá dentro. Sempre o último. Caralho, cara, por que que eu fiz isso? Que maluquice, velho. Eu nunca mais eu bebo. Durou uma semana, pô, né? Mas... É sempre o último lugar. Esses lapsos de memória, eu achava que era teatrinho. É, eu achava também. Eu achava que era, porque nunca aconteceu comigo ter lapso de memória. Sempre sabia o que estava, mesmo bêbado, eu sabia o que estava acontecendo ao meu redor, sabia se estava passando vergonha, se não estava, se o outro estava, se não estava. Às vezes você acha que não está passando vergonha. Às vezes você acha, mas enfim, você está lúcido. Sem camisa em cima da mesa. Mas, pode acontecer também. E aí, até um dia que aconteceu pela primeira vez e única, de eu perder um momento que eu não sei o que aconteceu. E foi até com um amigo meu aí, o PC Siqueira, que ele me chamou na casa dele, que ele tem um canal no YouTube junto com o Faru, que se chama Bebendo e Falando Merda. Bebendo e Falando Merda. Bebendo e Falando Merda. A ideia é muito boa. Que a ideia é o que é? Você beber e falar de assunto, só que assim, eles bebem num nível hardcore, né? Você fica ali uma horinha, grava um vídeo de 5 minutos, ok, né? Você bebe, né? Eles matam uma garrafa de vodka ali, entre 3 pessoas, e né, você fica altinho e fala umas besteiras, enquanto você tá, né, um pouco bêbado. Só que o problema é que era um dia de carnaval. Era um dia de carnaval e tava chegando um bloco que ia passar... Do lado da casa do PC. Eita. E aí o bloco já tava fazendo barulho lá longe. O nome desse bloco é legal. É, não, calma aí. Opa. O bloco já tava fazendo barulho lá longe. Ele ia passar na frente da casa do PC. E eu tinha acabado de chegar na casa dele. O que ele falou? Cara, é o seguinte, quando o bloco passar aqui, não vai ter como gravar, porque o áudio vai ficar, né, estourado, a gente vai ter que parar a gravação. Então a gente vai ter que gravar tudo em 10 minutos. Tudo em 10 minutos. Tinha uma garrafa de tequila, uma garrafa de Absolute... E mais cerveja. Meu Deus, cara. Eu falei, cara, mas em 10 minutos a gente não vai conseguir. Não, vamos tentar, porque senão o bloco vai chegar. Eu falei, bom, beleza, vamos lá. Cara, a gente virou num nível hardcore de bebida que nunca tinha acontecido antes. Tipo, eu tava virando 3 bebidas ao mesmo tempo. Nossa. Sério, depois procura o vídeo aí. Nossa, bebendo, cara, e falando merda com o Cid aí. Que vocês vão ver como é que... Porque, né, a câmera tava filmando. Yeah. Felizmente, não tinha ninguém. A câmera era um tripé. Não era uma pessoa. Né, porque senão eu estaria bêbada também. E aí, cara, a gente bebeu muito rápido pra gravar o vídeo. E do nada, me deu um lapso de memória. Quando eu percebi o que estava acontecendo, eu vou explicar como é que era o cenário. Na hora que deu um pá, e eu falei, peraí, está acontecendo alguma coisa. Quando deu um lapso, eu estava no colo de um cadeirante. Começa assim. Okay. Estava na rua, ele já não estava na casa do PC, estava na rua, num colo de um cadeirante, no meio de um bloco de carnaval. Que era o bloco que estava passando, e era um bloco soviético de carnaval. Sensacional. Era um bloco soviético de carnaval. Ah, não, cara. Mas o que você estava fazendo no colo? Não sei. Estava no colo de cadeirante. E aí eu falei, caralho, o que que tá acontecendo? O Faru estava com uma máscara de panda ao meu lado, dançando sem camisa, com os braços pro alto, dançando sem camisa. E aí eu fiquei tão chocado com a cena que eu botei a mão na cabeça, e quando eu botei a mão na cabeça eu vi que eu estava sem cabelo. Eu estava com metade da cabeça raspada. Que eu não faço ideia como isso aconteceu. Metade da cabeça sem cabelo. Triste, cara, num colo de um cadeirante num bloco soviético com um panda dançando ao meu lado. Eu falei, caralho, o que que tá acontecendo? Quando eu olhei pro lado, o PC Siqueira estava sem camisa em cima de um carro. Meu Deus, cara. Dando uma cambalhota em cima de um carro de um desconhecido que tava na rua. E aí essa é a internet brasileira. Cara, ele rasgou as costas no... Qual é o nome daquele negócio do carro? No limpador de para-brisa. No limpador de para-brisa, ele rasgou, que ele tem uma cicatriz até hoje, que ele deu uma cambalhota no vidro do carro de um desconhecido, cara. Ele amassou o capô do carro que tava parado na rua. Tipo, um louco deu uma cambalhota em cima de um carro do nada. E esse era o cenário que talvez era melhor eu não ter um momento de lucidez. Era melhor eu não saber que ainda isso bem, tinha. Era melhor você ter permanecido apagado, né? Era cara? Melhor, cara. Se acordar na tua casa e se lembrar, porque não é todo dia que você acorda sentado num colo de um cadeirante na Rua Augusta, no Bloco Soviético, com a cabeça raspada, com o PC Siqueira dando mortal, com o pano dançando. Com o pano dançando, rasgando a costa num para-brisa. Não é, é muita informação. É muita informação, você não consegue computar tudo. Eu não sei nem como é que eu sobrevivi, estou aqui hoje. Bebinho, tem umas rodas, digo, eu sou cabaão. Se eu pudesse, eu matava mil. Esse negócio de bêbado que perde coisa, que perde memória, que perde objetos, eu acho que o Igor tinha que contar a história dele. Qual é a história dele? Da Oktoberfest, que estávamos todos nós, e ele perdeu. Verdade. Ele perdeu simplesmente aquele dia eu fui roubado. A credencial dele. Boa, vamos encerrar então com o assunto do Oktoberfest, que era um lugar onde todo mundde foi, onde, né? Oktoberfest, que acontece em Blumenau. Convida nós de novo. É, a gente foi no passado, o pessoal convidou lá. Foi legal pra caralho, as partes que eu lembro foi demais. Foram bem, foi bem legal e aconteceu uma história aí. É, eu gostaria só de fazer um adendo, né, já antes de começar a história, que no Oktoberfest do ano passado eu estava vestido de Frida. Ah, é verdade. Maravilhoso, tem fotos desse momento. Estava sóbrio, né? Eu estava sóbrio, vestido de Frida. Aluguei uma fantasia de Frida, né, que é a mulher alemã, e fiz um sucesso lá com os homens. Quem não conhecia o Cid tirou foto com a Frida, tá ligado? É verdade. O Cid atendia todos os públicos, a galera que era fã do Não Salvo e a galera que queria tirar foto com um cara vestido de Frida. Um barbado vestido de mulher. Né? Mas uma coisa, rapidamente, que a gente não mencionou, é que independente da categoria, do tipo de bêbado, quando rola uma cagada, qualquer um deles fica sóbrio na mesma hora. Eu acho que é o instinto aranha. E foi isso que aconteceu com o Igor. Que tava bêbado até aquele momento. Ele acha que tá sóbrio. Isso é a pior fase do bêbado, achar que tá sóbrio. Sabe quando você chega no almoço, numa janta em família, que tá todo mundo, aí você quer fingir de sóbrio? Puta, cara, isso é a maior penitência que eu lembro, pode pagar na terra, cara. Você acha que tá indo bem, mas não tá, né? Cara, você acha... Você tá lá tirando comida, você acha que tá tudo bem, aí você vai colocar uma colher de arroz cai. Se você fosse amigo de... Só amigo de youtubers que fazem daily vlog e filmam 24 horas por dia, você ia ver como é que era a verdadeira face de você bebendo. Cara, eu fico triste porque eu já fiz tanto isso na minha Felizmente, vida. Felizmente, seus familiares não fazem daily vlog. Não, tô fudido. Rapidinho que uma vez, fim do ano em casa, rolando a festa, eu saí com a camisa do avesso. No quarto. Você tava, Juninho? Minha mãe me chama Juninho. Você tava, Juninho? Tava aqui no quarto. Você tá bêbado? Eu não, mãe. Que falta de respeito, teus parentes também. Falei, não tô bêbado. Você já viu? Olha no espelho. Cheguei, cara, minha camisa virada. Enfim. Conta aí, ô. Bom, aquele dia não, que tomei fest, na verdade, eu fui roubado, né? A gente tava todo mundo bêbado. A gente tava todo mundo bêbado e tal. A gente tinha conseguido ir pro camarote e bebendo vários chopes. E um momento que eu tava em transição pro banheiro, não lembro direito. E eu tava até junto com vocês estavam um pouco mais na frente. Pois é. Passou um maluco e, tipo, deu um tapa no meu chapéu. Aí eu fui juntar meu chapéu e quando eu peguei meu chapéu, eu já estava sem o meu crachá de identificação pra poder... Era um profissional do roubo. Então, eu acho que alguém passou e derrubou meu chapéu e quando eu fui juntar, outra pessoa levou o meu crachá. Isso aconteceu, eu não sei. Posso falar uma coisa? Você tava bêbado. Eu tava bêbado. Essa é a sua versão. Se a gente pegar uma câmera lá, a gente vai ver que você tirou o crachá, rodou, jogando no meio da galera. Viva Blumenau! Você mesmo deu um tapa no próprio chapéu. E provavelmente a história ia ser um pouquinho diferente, né? Provavelmente. Sabe por quê? Porque, querendo ou não, existe no fundo de cada um de nós um Jeremias muito louco. Essa que é a grande verdade. Aqui quer saber uma coisa? Vamos pro bar? Vamos agora. Vamos agora pro bar. Fechou. Vamos agora. Então. Vamos pro bar. Vamos tomar uma. Eu fiquei com vontade de beber mesmo. Vamos tomar uma. Tem gente que não bebe, está morrendo. Eu bebo sim. E olha só como bêbado é uma desgraça. A gente terminou o podcast com uma tanta vontade de tomar uma cerveja, alguma coisa, que a gente saiu daqui, foi no bar, voltou e falei, cara, esqueci de fazer o encerramento da parada. O Luigi nem voltou. E o Luigi não voltou, cara. O Luigi tomou mais do que a gente lá no Partners. Ele tomou uns chopp a mais lá e falou, eu tomei mal, foi pra casa. Ele deve estar tirado em alguma calçada nesse momento. Meu Deus do céu, cara, que desgraça que é bêbado. Olha só, esse é o cúmulo. Enfim, encerrando aí o Não Ovo, esse é o terceiro episódio do Não Ovo. Se você não ouviu os anteriores, procura aí, né, no... Agora a gente tem uma URL personalizada no blog, que é... Como é que é? Fala aí. O... www.nãosalvo.com.br/nãoouvo. Pois é, ou você que tem dislexia e fala, ah, não entendi nada, você pode fazer também nãoouvo.nãosalvo.com.br. Os dois dão no mesmo lugar, exato, que é uma categoria no blog só para os podcasts. Então, ao invés de ficar, ai meu Deus, será que saiu o novo? Será que não saiu? Você vai lá, né, na categoria e já sabe se tá bonitinho. A gente faz um post toda vez que sai um post novo, a gente já publica por lá. Então, acho que é mais fácil até dar um pessoal acompanhar, né? Bem lá melhor. Também tem o endereço do feed. Pra, né, galera assinar no aplicativo. Pra galera que é viciada em podcast já assinar no aplicativo aí que usa. Sei lá, cada um usa um aplicativo diferente. É, e quem mais que eu ia falar? Ah, sim! A música de hoje, a abertura de hoje foi do Nil Rapa. O Nil Rapa, nosso brother aí, que tem uma banda, e é, né, que é cover do Rapa, né, inclusive, né? Sim, o Instinto Coletivo, o nome da banda. É, por isso que tem talvez é por isso que o nome dele é Nil Rapa, né? Eu não sei se é por isso, será? Será que é? Eu não sei, cara. Eu acho que foi porque ele foi morar na Nova Zelândia e é New Zealand. Nil de Nova Zelândia e Rapa e do quê? Rapa de Rapa. Rapa de... porque ele era camelô. Não sei, não sei. Enfim, ele que fez aí a vinheta de hoje. Se você tem uma banda, se você canta, se você, sei lá, tem um grupo de garagem independente aí, quer fazer uma vinheta pra começar e encerrar o programa aí do Não Ovo, pode mandar pra gente no nãoouvo@nãosalvo.com.br, manda 15 segundos ali, que é só alegria, e também você pode participar lá no e-mail, contando sua história, contando o que você quiser, contando sua experiência, que a gente lê tudo. É, tem também o Twitter, que é o @nãoouvo, e o Facebook, que é o /nãoouvo, então, muito obrigado aí, a Brian, Igor, e eu espero de verdade que o Luigi esteja bem. Vamos torcer. Eu não sei se ele tá. Vamos torcer. Valeu, galera. Obrigadão.